lugar. Muitos te odeiam e fingem te amar. A maioria é mau ator e não importa a tela. Ratos com asas pedreirando a minha janela, mas são fracos como o fogo da vela no vendaval. Normal. Enquanto isso eu levo a frente firme e forte. Muito bem, obrigado. A missão de mandar boa vibração no som. Ao ser humano, sangue bom é que para pra ouvir. Conectando humanos do Iapoque ao Chuí. O estéreo bisturi grafita sua mente em linguagem mais fluente do que água corrente. Poesia jorra d'alma incessantemente. É, na sincera, numa era que dispensa. A Belly pega a fera e que a postura que impera é de vender até as pregas. Em caso de boa oferta e falsidade é o que pega. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade, quem é de mentira. Eu vejo gestos pelas taças de licores. São postiços como o peito de uma estrela pornô. Simpatia, educação, alto astral. Legal. Agora puxa saco e paga pau é mal. Pois ficam em volta de quem tá grandão. E quando o cara perde o posto, nem um aperto de mão. Como é que essa relação não vai doer no juízo? Nada a ver com a visão que eu construí de paraíso. Meio mundo te adora, abraço, beijo, sorriso. Tudo bom, tudo bem, mas se liga no aviso. Assim como amizade e traição sempre existiu. Seja na Santa Ceia ou depois do ano 2000. Mas quando acontecer, a melhor coisa é ficar quieto. Pois o ego do inimigo vai jurar que ele é um esperto. E no momento certo, minha gente, a casa cai. Daí já não tem jeito. Bombe, bye bye. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem é de verdade, quem é de mentira. Por aí compatriotas sem honestidade que falam pelas costas e que faltam com a verdade. Espectro de um certo sistema. Que gera aquela ideia truncada e depois cara fechada pra recomeçar com uma falsa risada. Minha punk reggae party é a parte que a parte do que é possível de tamanha tolice. Do disse, me disse, não se trata de um fist nele, são de moral. Então brinda a inveja que eu celebro o caos. Que quebras tomem posse dessas bocas. Que mosca nenhuma pose na minha sopa. Cuidado com quem leva na garupa. Quem é que aqui tá enxergando pela nuca? Falsidade. Desde o começo da idade da pedra, elas